Boa tarde, irmãos e irmãs. Hoje é o dia que nós separamos para louvar, bendizer o nome do Senhor, mas particularmente trabalhar com a liderança no Brasil e nas nações que estamos atingindo. São aproximadamente 10 a 15 nações. E nós vamos continuar trabalhando com o tema da resistência e da resiliência. Esse é só o nosso terceiro de 10 encontros preparados, que são uma síntese do livro do professor Guilherme de Amorim Ávila Giménez, pastor da Igreja Batista, Resistência e Resiliência, como empreender mudanças em um ambiente difícil sem perder a motivação. Sem mais delongas, irmãos, a questão, portanto, é como empreender mudanças em um ambiente difícil, sem perder a motivação para a trajetória. Em primeiro lugar, neste terceiro encontro, eu quero destacar que a origem da cultura de resistência pode ser compreendida da seguinte forma: um conjunto de ideias, crenças, hábitos, costumes, leis e interpretação da história que gera um comportamento de resistência às mudanças nos membros de determinada comunidade. Então, os elementos culturais supracitados e também outros elementos culturais que nós poderíamos aqui citar é que acabam dando, concedendo, propiciando uma situação de estabilidade, por um lado, ao grupo, seja o grupo de um bairro, seja uma cidade, seja um estado, seja um país, seja um grupo social. Por um lado, gera estabilidade, por outro lado, gera uma cultura de resistência a tudo aquilo que é contrário a esse conjunto de ideias, crenças, hábitos, costumes, leis, visão de história, que gera um comportamento, portanto, de resistência às mudanças nos membros dessa comunidade. Isso é importante para você entender. Aquilo que, por um lado, vai gerar em nós uma espécie de RG cultural, a nossa identidade cultural, a priori, a posteriori, se transformará, poderá se transformar, quase sempre se transforma, com o passar dos anos, décadas ou séculos, também numa cultura de resistência. Em segundo lugar, há pelo menos quatro origens de cultura de resistência que nós podemos identificar. Há uma origem de resistência de cunho emocional. Há uma origem de resistência sociológica. Há uma cultura de resistência religiosa e, sem dúvida nenhuma, uma cultura de resistência militar. São pelo menos quatro origens, segundo um dos autores que são citados aqui no livro, mas é claro que você, que é um estudioso das questões humanas, sejam filosóficas ou das suas filhas, né, todo outro saber que é oriundo, na verdade, da filosofia, sabe que há outros campos de resistência, muitos outros, há outras origens culturais de resistência, e nós poderíamos aqui citar dezenas, mas precisaríamos de uma biblioteca só para isso, e também não poderíamos fazê-lo num curso para a formação de obreiros, para a formação de liderança cristã. Destaquemos, portanto, a resistência emocional, sociológica, religiosa e militar. Elas já vão nos ajudar nesse terceiro encontro. Um terceiro aspecto que desejo destacar nesse nosso encontro é que pode nascer uma cultura de resistência à mudança, principalmente quando os fundadores de determinada comunidade eram mais sensíveis emocionalmente e acabaram interpretando a história com paixão demasiada ou demasiada paixão, o que transformou qualquer, o que transforma e transformou qualquer ideia nova ou mudança em um perigo que deve ser combatido a qualquer custo. Eu vou falar um pouquinho mais devagar, esse terceiro ponto, estou me referindo à resistência emocional. Quando você é parte de uma organização, quando você é parte de uma empresa, ou quando você é parte de uma igreja, de uma comunidade, e a fundação dessa comunidade foi alicerçada com muito de sensibilidade, com muita sensibilidade, a interpretação da história, a visão de mundo dessa comunidade, dessa igreja, ficou demasiadamente apaixonada, o que transformou as suas ideias em ideias que são como uma verdade imutável e, obviamente, gerou também, ou gera também, uma resistência àquilo que é novo ou à mudança e à consideração de que o novo ou a mudança, ainda que no campo periférico e não no essencial, é óbvio, porque se é no essencial, você vai desconfigurar essa instituição, essa igreja, essa organização. Mas mesmo no campo periférico, a ideia do novo, a ideia da mudança significa um perigo que deve ser combatido a qualquer custo e, portanto, transforma-se numa cultura de resistência emocional. Então, em terceiro lugar, destacamos o aspecto da cultura emocional. Em quarto lugar, quero destacar o aspecto da cultura sociológica, fundamentalmente marcada por movimentos sociais, às vezes muito bem embasados teoricamente. Não podemos esquecer jamais de todos os pensadores, ao longo dos séculos. Antes de Cristo, depois de Cristo, no Renascimento Cultural, e ao longo da história. Às vezes muito bem embasados teoricamente, às vezes não tão embasados teoricamente, mas são movimentos sociais que representam uma resistência. Eles são uma força de resistência, basicamente para lutar pelos direitos que acreditam ser direitos fundamentais para as pessoas, em geral, ou um movimento social que se dedica a lutar pelos direitos fundamentais de um grupo específico, particularmente. Então, a resistência sociológica pode ter ou não ter um grande embasamento teórico, filosófico e sociológico, embora a sociologia seja recém-nascida, e essa resistência sociológica, ainda antes da configuração das teses sociológicas, do nascedouro dessa filha da filosofia, é precedente à teoria, ou seja, movimentos sociais que ao longo da história se organizaram como força de resistência. Eles sempre foram, eles são uma força de resistência para defender direitos fundamentais, para que não se percam direitos fundamentais, ou para a humanidade como um todo, ou para um segmento específico, e para se protegerem da discriminação, para se protegerem de iniciativas que acabem por prejudicar esses direitos fundamentais, eles exercerão inúmeras iniciativas de preservação e defesa. Quero que você guarde isso no aspecto sociológico. No que tange à sociologia, nós vamos ter movimento social de resistência que tem como cunho a iniciativa de preservação e de defesa de direitos fundamentais. Em quinto lugar, para você que é líder cristão, Para você que é um jovem pastor, uma jovem pastora, uma líder cristã nos mais diferentes, diferenciados ministérios. Em quinto lugar, há uma resistência religiosa. E essa, sem dúvida alguma, é, para o bem e para o mal, a mais difícil de ser tratada. Para o bem, porque quando ela resiste a coisas essenciais, a estratos essenciais da nossa fé, então ela vai preservar aquilo que precisa ser preservado, mesmo acerca da Sagrada Escritura. Por outro lado, a resistência religiosa trata não só da questão mais profunda do ser, isso é uma coisa boa, a resistência religiosa trata da questão mais profunda do ser, a essência do ser, a substância do ser, o ser em si, o que você é de fato, o que a comunidade é essencialmente. Ela trata a questão última do ser e ela se enquadra. A resistência religiosa, o autor não trabalha, mas peço licença ao professor aqui, ele não pode, ninguém pode trabalhar tudo em um livro. Ele fez um livro de excelência, mas é óbvio que aqui não era o lugar para ele tratar dessas questões. Mas a questão religiosa trata da ontologia. Eu repito, ontologia, a questão última do ser. E isso é positivo, por tratar-se da questão mais profunda, da essência, da substância, da questão última do ser, é muito bom, porque vai acabar trabalhando em favor do mais profundo, do âmago. Do meu ser ou da comunidade aqui frequento, da essência da minha fé, daquilo que postulo, daquilo que creio, daquilo que me faz ser o que sou. Por outro lado, a resistência religiosa, ela quase que inevitavelmente mistura-se com uma questão secundária, que é a forma de culto. Por exemplo, uma tradição estabelecida no início dessa organização. Cito, escola dominical. Muitas pessoas, falavam assim, na minha infância, mas sempre foi assim, sempre teve a escola dominical. Mal sabendo essa pessoa que defendia a ideia que a escola dominical não passava do século XVII. Ela não ia para trás. É uma coisa novíssima. Trata-se de um movimento muito novo para a história, mas a pessoa falava como algo que parece que Jesus estabeleceu lá com os discípulos e ele organizou a primeira escola dominical. Para aquela pessoa, ele organizou, ele virou superintendente ou vocacionou um dos apóstolos para ser superintendente e preparou um caderninho para anotar presença e ausência, cartãozinho de aniversário, ou seja, questões secundárias que não dizem respeito às questões mais profundas do ser, a questão última do ser, misturam-se a forma de culto se mistura, a escola dominical se mistura, pessoas de referência, grandes líderes, grandes pastores, pessoas que influenciaram multidões no século XX, acabam se tornando, agora vamos ter no século XXI, até quando Deus decidir, e no século XIX, e no século XVIII, pessoas muito influenciadoras, pessoas de referência, acabam se tornando meio que ícones, e de ícones passam quase que a ídolos. E essas questões todas se misturam e a pessoa não consegue diferenciar aquilo que é resistência positiva para a preservação da essência da fé e aquilo que é secundário para a preservação de um determinado trabalho durante um determinado quarto de século, por exemplo, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e aí a história mudou, ainda mais agora. Com a tecnologia mudando a cada 6 meses, nós vamos ter que estar muito sensíveis à necessidade de adaptação a mudanças de forma, mudanças na forma em coisas secundárias e terciárias. Em sexto lugar, eu quero abordar com você hoje que existe um outro tipo de resistência, que é a resistência militar. A resistência do universo militar, basicamente, está caracterizada por dois elementos que compõem, na verdade, a existência dos militares. Resistir e atacar se necessário. Resistir e atacar. Essa é uma resistência, de caráter militar. O problema é que quando, a coisa boa é que quando se resiste, por exemplo, ao diabo, para que ele fuja de nós, e ataque com fé, através de uma vida de santidade ao Senhor, na palavra do Senhor, com a espada do Espírito, isso é muito bênção. O problema é que quando isso sai desse escopo, sai dessa esfera, nós temos pessoas resistindo de modo militar a qualquer causa contrária àquele a que ele está acostumado ou àquilo que ela está acostumada, a pessoa está acostumada. E ela se torna uma pessoa agressiva no campo pessoal e no campo das organizações. O que mais nos interessa, como estamos falando com líderes cristãos, se torna uma pessoa extremamente agressiva e violenta, como se estivesse numa guerra dentro da igreja. Porque combater a causa contrária para o militar é a sua linguagem. É a linguagem do universo militar. Uma vez que ele detecte uma causa contrária, o militar não tem como grande característica o aspecto dialógico, o diálogo. Não, os militares são chamados geralmente já para garantir a resistência e para atacar quando necessário. É claro que existe o aspecto do diálogo. É claro que existem uns tratados, até nas guerras grandes guerras, é claro que existe um aspecto de embaixador, é claro que existe um aspecto de diálogo, é claro que existe, mas fundamentalmente o escopo do universo militar é resistir e atacar. E resistir e atacar a causa contrária. Se a causa contrária é nociva à fé cristã, isso acaba sendo uma defesa da fé, uma postura apologética. Mesmo assim, precisaríamos tomar cuidado com a forma de ataque para que o nosso testemunho não se tornasse um testemunho contrário à postura de Jesus. Que, embora tenha atacado os judeus, os fariseus, os escribas, de modo geral, ele atacou ensinando, teologando e não violentando. Então, quando falamos de resistência no aspecto militar, é preciso estar atento a duas palavras: resistir e atacar. A causas contrárias. Essa é a linguagem do universo militar. Que Deus nos dê sabedoria como líderes para resistir ao diabo, para atacar o inferno, mas jamais resistir à pessoa que precisa da misericórdia, da compreensão, do acolhimento. E jamais atacar carne ou sangue, porque a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Em sétimo lugar, há um tipo de condicionamento de resistência que é o condicionamento de manutenção. Ele é bem simples. A pessoa, sem perceber, está condicionada a manter algo. Ela está ali para manter algo. Aparecer algo diferente, eu tenho uma repulsa por algo diferente, porque eu sou condicionado. Eu já estou condicionado a manter. Se houve uma mudança, então essa mudança para mim não é bem-vinda. Isso se chama condicionamento de manutenção, onde a pessoa, sem perceber, às vezes percebendo, às vezes sem perceber, está condicionada a manter algo. Mesmo que esse elemento em questão, esse algo em questão, já esteja totalmente fora de ordem, fora do padrão da nova realidade, vamos dizer, do ponto de vista técnico. Ah, eu tenho que manter a máquina de escrever. Eu, irmãos, fiz curso de datilografia. Lá em casa, todo mundo fazia. Ah, então eu tenho que manter na igreja máquina de escrever. Irmãos, os mais jovens da igreja não vão nem saber do que eu estou falando. Porque a tecnologia mudou e a história vai mudando e nós precisamos, então, tomar cuidado com esse condicionamento de manutenção. Porque às vezes não é um condicionamento de manutenção da fé, antes, pelo contrário, acaba se tornando um condicionamento de manutenção obsoleto, de formas obsoletas, onde percebendo ou não percebendo, eu fico trabalhando condicionado para manter tudo exatamente como está. E aí eu sou impedimento ao novo de Deus, o novo céu, a nova terra que está em processo. Em oitavo lugar, A cultura de uma pessoa dá sentido à sua existência. Preste atenção. A cultura de uma pessoa dá sentido à sua existência e mostra a sua importância na história. Manter a cultura, portanto, é manter a própria história. É continuar inserido em um contexto histórico. Resistir à mudança é lutar para a vida não desaparecer, para não perder o sentido da vida, para não se sentir ignorado, para não se sentir sem universo ao redor. Para não se sentir ignorado em meio à sociedade. Aqui nós precisamos entender esse elemento da resistência, principalmente com o passar dos anos na vida das pessoas. A cultura de uma pessoa, a cultura de uma igreja, a cultura de uma organização, seja ela qual for, mas particularmente aqui no campo pessoal, a cultura de uma pessoa dá sentido, eu vou repetir, à sua existência. Por isso nós não podemos chegar e fazendo mudanças abruptas e bruscas sem o devido cuidado, carinho e respeito, porque a cultura de uma pessoa dá sentido à vida dela, à existência dela. E mostra a sua importância na história. A pessoa se sente inserida na história. Manter a cultura é, portanto, manter a própria história da pessoa. É continuar inserido na história, num contexto específico, dentro da igreja, por exemplo. Resistir à mudança, nesse caso, é lutar não pelo mal, é lutar para não desaparecer. É lutar para manter o inário, não projetado, mas o inário na mão, porque eu faço isso há 70 anos. É manter a Bíblia não no celular, onde eu acesso o versículo bíblico, mas levar a Bíblia para a igreja. Dois exemplos sim, muito simples. Eu preciso levar a igreja, eu preciso levar o inário. E é preciso que se oportunize às pessoas a manutenção de muitas coisas para que elas possam se sentir inseridas na história, senão elas perdem o senso de sentido na história. Nesse caso, resistência à mudança é luta para não desaparecer. É luta para não perder o sentido. É luta para não se sentir ignorado em meio ao novo, em meio à sociedade. Em nono e penúltimo lugar, eu cito o exemplo da velha casa e da nova casa. A velha casa tem de positivo todo um aspecto, não preciso detalhar. O que o livro diz. Lembre quando você, se você passou por alguma mudança. Todo um aspecto lindo, positivo, emocional, dos dias que você passou ali, dos anos que você passou ali, da história que você passou ali e viveu naquele lugar. E tem de negativo que a casa velha já está precisando de muitas reformas, isso vai ser muito dispendioso, vai custar muito, a casa às vezes é grande demais para você, os filhos casaram e tudo mais. Mas a casa velha tem o seu valor, porque ela é carregada do aspecto emotivo, do aspecto afetivo. E a casa nova é imperativa, porque a casa nova é a abertura ao processo da mudança. E nós estamos sempre, querendo ou não querendo, em processo de mudança. Sabendo ou não sabendo, nós estamos em processo de mudança. Por isso, abra-se, agora eu estou falando de casa, como uma figura de linguagem, é claro. Abra-se a manutenção afetiva que toda a sua história tem para você, abra-se para ela. Trabalhe com ela. Assuma a sua história. Trate com ela. Sinta a lágrima que essa casa velha fez propiciar em você. Talvez você vá chorar, porque na casa velha estavam habitando com você pessoas que hoje já estão dormindo no Senhor. Chore por essa casa velha, por todos os sentimentos que ela aflora em você. Sorria com essa casa velha. Essa casa velha, mais antiga, é uma casa marcada por diversas emoções e elas não devem ser negadas de modo algum. Elas devem ser encaradas, como disse, rindo, lembrando, chorando, guardando, preservando a sua história. Porque você não nasceu agora, nesse instante que você está ouvindo essa mensagem. Você tem toda uma história e não pode jogá-la no lixo. E abra-se para a nova casa, como a nova. O novo tempo, a nova criação, o novo período com Deus, uma nova etapa na sua vida, um novo momento na sua vida, uma nova perspectiva na sua vida. Tudo isso a casa nova vai trazer, o novo. Então, é a manutenção de tudo que representa a minha história como um grande legado, e tudo que representa o avançar da minha história na continuidade da construção do legado da minha vida, que é a Casa Nova. Em último lugar, nesse sábado, trabalhando com resistência ainda, não entramos em resiliência. Se não há avanço, guarde essa frase já nos preparando para o próximo capítulo. Se não há avanço, então é sinal de que estagnamos, estamos estagnados. É sinal de que estamos ficando só na casa velha, sem reforma, sem reparos, sem tratamento da casa, sem o devido cuidado com a casa, tentando até fechar os olhos para as coisas ruins da minha história, tentando fugir psicologicamente de toda a dor que ela me provoca, tentando fugir da grande alegria que ela gera em mim. Porque se ela me gera grande alegria, é como se eu tivesse vontade, uma nostalgia de voltar àquele lugar, àquele momento, àquela história, àquele tempo. Então, preste atenção. Se não há avanço, não há sinal. Perdão, se não há avanço, então é sinal de que nós estamos estagnados. Paramos na casa velha e deixamos as goteiras, o encanamento, a parte elétrica e tudo mais sem arrumar nada. Nós precisamos de um sinal de que não estagnamos. E o sinal de que não estagnamos é a nova perspectiva são as mudanças, não no essencial da nossa fé, jamais na essência da nossa fé, mas em tudo aquilo que for possível mudar para melhor. Essa é a casa nova. A casa nova te propicia tudo aquilo que pode melhorar. E esse diálogo entre aquilo que a casa velha representa, o que eu sou e o resultado do que eu fui, em diálogo com aquilo que eu sou agora e com aquilo que eu pretendo ser, é muito importante esse diálogo supra temporal, que vai passando pelo tempo e vai se avaliando e vai dizendo, vai verificando tudo de bom, tudo de qualitativo, tudo de pedagógico que eu aprendi ao longo da vida e tudo aquilo que eu quero estabelecer agora num novo parâmetro. Você pode chamar isso de uma nova mobília, de um novo desenho arquitetônico, na casa nova. Ou seja, esse diálogo de você para com você mesmo, se permitindo mudar, é fundamental para você que é um líder cristão. Eu encerro essa palavra desejando que a sua liderança cristã, pastor, não seja uma liderança cristã obsoleta. Não seja uma liderança cristã onde a casa está profundamente danificada. Eu desejo a você, pastor e pastora, missionário e missionária, irmão e irmã, amigo, amiga que está nos ouvindo, um diálogo fraterno consigo mesmo. Você vai ser fraternal consigo mesmo. Embora nós possamos estar entrando em campos semânticos que se contrapõem a priori, mas seja fraterno consigo mesmo e vá dialogando, e vá dialogando, e vá dialogando. E vá dialogando para que toda a sua história seja preservada como um grande ensinamento e todo novo seja como a chama da glória de Deus que estava sobre o tabernáculo do Senhor e que aponta para a nova direção, a direção da vida prometida. Meu desejo é que, como líder, você aprenda a lidar com essas coisas. Porque se você aprender a lidar com essas coisas ligadas, por enquanto, nesses três encontros, à resistência, você vai ter muita possibilidade. Uma grande, melhor dizendo, uma grande possibilidade de trabalhar com as pessoas, valorando a história delas, valorando tudo o que significa a casa delas ao longo de suas vidas e entendendo a dinâmica e a tensão que a mudança promove às questões de resistência positiva no que é essencial e as questões de resistência negativa quando a pessoa se apega por demais ao periférico e esquece de preservar o essencial. Que Deus te abençoe e te guarde e, se o Senhor nos permitir, até o próximo encontro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós